gente um tanto quanto proibida. Sempre na surdina, a gente se combina. Quando você não vem, vou pro rolê com as amigas. Pra distrair a mente, já tomei várias tequilas. Tá com fogo no verde, vira chamas da saudade. Lembrando de nós, tipo Bonnie e Clyde. Viver é uma arte, vivo pensando em você. Imaginando o dia que a gente vai se ver. Entre o certo e errado, quem sou eu para dizer? Se meu corpo e alma anseia por você. Sintonia pura, você me beijando e falando das minhas curvas. Mas que loucura. Amor bandido ao seu lado é meu lugar. Do meu lado é seu lugar. Mesmo por um segundo. Mesmo por um segundo. Vamos eternizar. Vamos eternizar, amor. Amor bandido ao seu lado é meu lugar. Do meu lado é seu lugar. Mesmo por um segundo. Mesmo por um segundo. Vamos eternizar. O mundo é grande, mas é pequeno. Eu sou sua pequena, você. Veneno. Foi mágico aquele dia te ver na festa. Olhares em segredos, o que nos resta? Em meio à tempestade, o sol vai resplandecer. É o clarear a lua, a gente vai se ver. É inevitável a curva do seu sorriso. A forma mais linda me leva ao infinito. Sentir a chuva e não se molhar. De frente pro mar, nós iremos.